destino ou direção. Quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome. Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Isso é nossa esperança, uma cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa. Seus filhos, faz a alma quebrar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa. Deus não se cansa.